É isso aí. Eu sou brega. Eu sou um espetáculo e faço dos meus sentimentos exagerados o meu próprio palco. Eu sou amor e, como diria Sidney Magal, o amor tem de ser brega. Deus me livre de um amor chique e discreto. Deus me livre de sentir morno e suave. Deus me livre de falar baixo, sorrir baixo, sonhar baixo, de volume baixo. O dicionário diz que brega, adjetivo, denota falta de gosto. Eu digo que não. Eu gosto muito e profundamente. Tão profundo que grita aos quatro cantos meus amores nem sempre reais. É por isso que é tão divertido ser brega como eu, entendeu? Tudo é muito, tudo é grande, tudo me transforma. Tudo me revira e vira choro, vira música, vira grito, vira motivo, vira poesia, vira esperança. Se se entregar de corpo e alma assim é ser brega, muito prazer. Me chame de Marília Mendonça. Boa noite! Tava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascina logo estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais. Fazer o quê? Mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Apesar de colher as batatas da terra, aí sim, com essa mulher eu vou até pra guerra. Quero ver você de casa cantando assim, bem. Vocês, Brasil, vem, vem. Se entrega pro brega com a gente nessa noite. Você só colheu o que você plantou. O que é que ela é? Se ela é um morango aqui no Nordeste, tu sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra.